quando a bichinha é recolhida. É hora de encher o bandulho, vai tudo dar ao serrote, tudo vai ao sarrabulho. E a noitada continua, a alegria nunca falta. E alguns dos mais atrevidos lá vão cantando em voz alta. Vamos à vaca, que bela vaca. Vamos à vaca, é dia de muitas bocas. Vamos à vaca, que bela vaca. Vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Vamos à vaca, que bela vaca. Vamos à vaca, que é dia de muitas bocas. Vamos à vaca, Zé, que bela vaca. Vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Vamos à vaca, que bela vaca. Vamos à vaca, que é dia de muitas bocas. Vamos à vaca, que bela vaca. Vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Vamos à vaca, que bela vaca. Vamos à vaca, que é dia de muitas bocas. Vamos à vaca, Zé, que bela vaca. Vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. Vamos à vaca, mas é a vaca das cordas. marca Serafim, porque o povo está contigo. A mulher diz com razão, o Serafim anda sumido. Vem para a tasca, Serafim, porque o povo está contigo. A mulher diz com razão, o Serafim anda sumido. A mulher anda comida com desgosto do marido. Ela correu com o divórcio, ela correu com o divórcio. Serafim anda sumido. Vem para a tasca, Serafim, porque o povo está contigo. A mulher diz com razão, Serafim anda sumido. Vem para a tasca, Serafim, porque o povo está contigo. A mulher diz com razão, Serafim anda sumido. Serafim, porque o povo está contigo. A mulher diz com razão, o Serafim anda sumido. Vem para a tasca, Serafim, porque o povo está contigo. A mulher diz com razão, o Serafim anda sumido. Serafim, que o povo está contigo. A mulher diz com razão, Serafim anda sumido. Vem para a tasca, Serafim, que o povo está contigo. A mulher diz com razão, Serafim anda sumido. com sempre à mão.

bem o que aconteceu. Na minha terra está tudo espantado, sem saber bem o que aconteceu. Já aparecem com bebés ao colo e dizem logo, este filho é meu. Já aparecem com bebés ao colo e dizem logo, este filho é meu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mãe da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? A mãe da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Eu sou o mestre da culinária e